Crew Angel. Right again, on road short tower 118.95. Salvador, gol no 096, autorização Fortaleza. No 096, Fortaleza. Copia? Manda. Para Fortaleza, nível do 370, após Zulu 19 até Bangu, após DCT Abucuia, após direto Fortaleza. Decola 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Frequência do controle em 119.35, a torre em 118.95, seu código 51110, gol 1096. Fortaleza 370, após Zulu 19, Bangu, direto Abucuda, aí chega, aí senta a chegada. Decola na pista 10, curva esquerda, sai da mão, Froti. 935, controle de saída, 1895 a 2, 5110, transponder gol no 096. Qual portão se ocupa? 4. Portão 4, informe, pronto, puxa o acionamento. Agora tá aí. Para táxi, gol 973, 183, 3 horas e 50, Campinas. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10. Táxi será via pátio 3, pátio 1, ponto de espera, torre 1895, gol 973. Para táxi, via pátio 3, pátio 1, ponto de espera 10, torre 1989, segura 973. Via 3, 1-0. Observar o início da decolagem do brasileiro da Força Aérea. E após a NIA, manter 1-0, o Xander 63 no 0. Aí mantém 1-0, o Xander 63 no 0. Positivo, após o gol, pode iniciar? Pode sim. Ele está saindo ali do pátio 3, vai ingressar aí no pátio 1, passando a cauda, ok? Oriente seu pessoal de solo, após o mesmo, execute o push e forma o táxi. Positivo, pode só confirmar a aeronave? É o 737-800, companhia Gol. Positivo, tá, 5-3-8-5-8. O Brasil Luiz que tem possibilidade de realizar o TGL 97 agora. 3, desça pra nível 060, que é legal no 0 no meio, autorizado a chegada a ponte. Autorizado, toque remetida na 17, vento 150 graus, 069. Zona 37, acionando a identificação. Vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para 215. 215. Sinal 35. Seu limite é o QD Mike 1-0 de Silva. 1-0 de Embraer. Xenia 6313, confirme velocidade de cada. repetir. Reduza para 250 nós, Oceania 6313. Affirmative, airborne at 10. Thank you, miss. Have a nice night. Good night. Procedimento ILS X-Ray. Aguarde vetoração para o final do mesmo. Cinco, cinco, nove, um. Copiou o controle de Salvador? É, confirma. Cinco, cinco, cinco, nove, um. Continua descida para 2000 pés. Que é legal, 1-0 no meio. Livre da restrição em pelo. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, aguarde vetoração para final do mesmo. Ok, descendo então para 2000 pés, é, mantém a proa 2195, 5591. Condições de voar Duna, após Duna aproar a final do procedimento ILS X-Ray, 35591. Positivo. Consciente, voa e proa de Duna, após Duna, final do procedimento ILS X-Ray. Ok, então autorizado o procedimento, voando na proa de Duna, descendo para 2000 pés, o 3559. Eu confio, good evening, Brasília, Force 2012, Boca de Pátria, Zip Power Transition. Capitão Bravo, que Luiz, que mantém escuta. Brasília, Force 2012. Squawker 5107, radar contact at departure. Climb to flight level 250, book a departure. Affirmative, understood to change 5107, source code, Brazilian Force 2012. South Brazilia Force 2012, score code 5107. Brazilia Force 2012, climb restrict to flight level 070. Correction 080. Restrict flight level 080, Brazilia Force 2012. Confirmando 1-5. 1-5, metro 1-0. Transição só muito baixo, confirme. Taxi Tupan 3858, POB 179, 3,50, João Pessoa. 179, 3,50, João Pessoa. Tem táxi autorizado, ponto de espera da 10, Índia Alfa, quando lá, torre 1895. Índia Alfa 1895, para 3,850. Salvador é Portugal 019, shall we maintain 250 knots or may we reduce? A Portugal 019, descend to 3000 feet, QNH 1016. We descend 3000 feet, QNH 1016, and confirm we may starting to reduce speed. Salvador, Portugal 019, confirm we have to maintain 250 knots. Still 019, the speed is under your criteria now, your number 22 approach. Do you have conditions to fly Duna? Affirmative, we have conditions to fly Duna. We'll fly direct to Duna, descending to 3000 feet QNH 1016. Direct to Duna, 3000 feet, can I draw 016, Portugal 019. Metro 298, vetor radar para o sequenciamento, mantenha a presente pro, o limite será o localizador, reduzindo para 1909, está seguindo como número 3 na aproximação, vai seguir o Airbus 330 da Air Portugal. 98 tem descida reautorizada para 4.000 pés, ajuste 1016. 4.016, azul 4298. Tipo 5591, torre 118.95. 1895, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xerém 6310. Xerém 6310, contato a dela de colagem do 350, saída PUC. 350, PUC, apoio, pode voar PUC, 6310. Afirmativo, pro de PUC, Xerém 6310. Tá voando PUC, 6310. Tráfego visual no meu pés no corredor. Afirmativo, tá visual com o tráfego, prossegue na aproximação, agora é um pista livre, 5591. Torre, opção 3858, ponto de espera 1-0, pronto, está visual com a aeronave nacional. Opção 3858, mantém o ponto de espera. Mantém. Clear 2000 feet, can I 1016, and clear ILS approach runway 10. Brazilian Force 2012, climb to flight level 250. Clear to flight level 250, Brazilian Force 2012. Farolta 313, retornação para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantendo a proa até onde, por gentileza? Limite localizador, Xanem 6313. Localizador, limite 6313. Tipo 5296, informação em curso Quebec, mais para 4. Solicita conde, vou coordenar com o controle. Obrigado. Pode ficar, 019. Azul 4298 para o localizador, curva direita para o 060, ajuste em Salvador 1096, desça para 2000 pés, reporte estabilizado, sinal ele é X-ray, pistola 0 de Salvador. 2016, vai reportar estabilizado, azul 4298. Salvador, boa noite, 1973. Número 973, contato a dana de colagem do 360, saída Del. 360 Del, autoriza a Leda, 1973. Autorizado, Leda, 1973. Leda, 1973. Xanem 6319, desça para 3000 pés, QNH 1016. É o 6313, confirma. O Xanem 6313, desce para 3000 pés, QNH 1016. 3016, Xanem 6313. Approach Portugal 019 on localizer runway 10. Portugal 019, complete approach, contact tower 118.95 Portugal 019. Liner, continue approach, wait for runway 10 vacated. Continue the approach, Portugal 019. Street 5591, solo 49, livrando a direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Livrando 219, boa noite, 3591. Esquerda pro 1870. Esquerda 1706. Triano. Oba. 4298, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Controle igual 973, vamos coordenar a briga e agradecemos. Gente, aguarde coordenação, 1973. Torre Salvador, azul 4298, transfere, boa. Boa noite, azul 4298, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguarde. Pátio 3, fique atento ao sinalizador 5591. Deve avião 274. No meio. Esquerda 150, desce 2000, 1016, está autorizado, é um 30 na nossa frente. Portugal 09. Que reporte através de Paris. Boa noite. 1935, boa noite. 3850. Externo, baixa travada, azul 4298. Azul 4298, mantém aproximação, aguarde pista livre, é o número 2 para todos. Tá, sua escuta. 58, contato radar na decolagem, sul 370, saída da MOMO. Você tem a possibilidade de voar por aqui? 3858, mantenha perfil da saída. Positivo, 3858. NM 6310, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, 6310, boa noite. Brazilian Force 2012, contact to Recife Center, frequency 125.45, alternate 126.85. Brazilian 19er, on the ground at 52, ground 121.9. 121.9, ground 21.9. Estabilizado no local, no ILS 6313. 6313, chame torre 118.95. 6313. 14298, vento 160 graus, 049, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, azul 4298. 8-1, stand 11, Portugal, 0-9. SMR 6313, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Guardando, 6313. 2 no meio, tá pronto para copiar? Aracaju, 130, 130 Aracaju, decola da pista no zero com curva esquerda, saída onde? Frequência do controle em 119.35, a torre em 118.95. Seu código 5114, 5216. Pro Cogmo, o 3258. Bate 3, reporte pronto, puxa acionamento, 5216. Azul 4198, solo 54, solo 121, decimal 9, uma boa noite. Papa Romeu Bravo de Totão, ativando a identificação, desce para 5 mil pés. Quem negar o 1-0 no meio, autorizado chegada a AMAN. Papa Romeu Bravo de Totão. Meu bravo de Totão, vou ir na proa de Paris. Dá 3858, vou ir na proa de Abuco. Oh, positivo, 3850, proa do Abuco, muito obrigado pela coordenação. 170 graus, 069, livre pouso, pistão 0. Autorizado pouso na 10-6313. Ah, o meu bravo Vitor Tango, confirme se é transporte de enfermos. Confirme? Só no táxi. 1096 com 178, 3 horas e 30 Recife. Taxi autorizado, ponto de espera da 10. Via Índio e Alfa, quando lá chama a torre N 895, boa noite, gol no 096. Via Índio e Alfa, quando espera chamada 1895, com a trabalho na fé. Novamente. Solo Salvador, boa noite, Azul 4298. Azul 4298, boa noite, sente do tráfego, tem táxi autorizado Alfa, Juliette, o seu portão de número 34298. Ok, Alfa, portão 0, Azul 4298. Boa noite, Bruno 096, próximo ao ponte 0 da 10, pronto. Bruno 096, ali mantém 10. Mantém 10. Puxa 10613, solo ao 57, solo no 21, décimo máximo, boa noite. 219, boa noite. Boa noite, solo 6313, lembrando. Boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão número 101, para o Chanel 6313. Alfa Juliette para o 1, obrigado. Felipão 2545, alternando 2685, boa noite, Felipe Páscoa. Felipe Páscoa, tá 3858. Conquista 180, conforme solicitado, decola da 10 com primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, e daí direto Vitória da Conquista. A frequência do controle Salvador em 1199.35, a torre em 1198.95. Seu código transponder 5122, passaria do 2228. Informe pronto para puxa acionamento 2228. Escuta, Gol 096. Gol 096, decola 59, controle 119, decimal 35, boa noite. 1935, boa noite. Controle, boa noite, Gol 096, 1600, na saída 1. Boa noite, Gol 096, contato radar vigilância, suba para 370. Tente autorizado, perfil da MOM 370, Gol 1909. Romeu Bravo Vitor Tango. Sua intenção é só modificar regras mais próximas ou prosseguir no ILS? Ok, então como o senhor solicitou, plano modificado agora, o 01, desça, mantendo a separação visual para 1.500 pés, voe direto para a rotatória. Salvador, na escuta do Mike Yankee India. Mike Yankee India, prossiga. Boa noite, Mike Yankee India. Solicito autorização para reboque da posição 05 do pátio 1 para posição 07 do pátio 3. A empreiteira já está ciente. Sim, sentido posição 5 do pátio principal e para posição 7 do pátio principal. Está autorizado, informe o término do reboque. Retificada a informação é posição 07 do pátio 3. Ah, ok, posição 07 do pátio 3. Está autorizado o Mike aqui. Autorizado, mais linha aqui Índia, reportar ao término. Quando possível para o gol 1096, solicita para o de frente. Guarda 1096. Aguardando, obrigado. Controle, o gol 1096. Apenas para informação, tivemos um traffic advisor ali agora, 8200, curvando aqui na proa do Romeu 3200. Ok, 1096, está livre de desvio, estou coordenando Santo Recife direto a Abuco, aguarde. Ok, Abuco, gente. Não, apenas para reportar o aviso aqui de traffic advisor, ok? É, com que aeronave? Não sei, senhor. Ele só nos avisou aqui. É, não tem. Eu tenho uma aeronave que você já passou, está a 1.500 pés, e outra que está passando 7.600 descendo, e está 20 milhas à frente. Ah, tem um ativo. De repente teve aviso falso. Obrigado, hein? Ok. Isso. Ok. Venda, autorizado há pouco. Eu vou a pouco, gol na 096, obrigado. Então, só para o controle entender, o 1096 cumpriu o RA, foi isso? Não, TA, senhor. Traffic Advisor, minha terra. Traffic Advisor. É, então, por gentileza, o 1096 verifique que não tem tráfego que tenha justificado o Advisor, ok? Ah, perfeito, então. É, o RA, ele é uma fase acima, é já próximo de colisão. Apenas o aviso é o Traffic Advisor. Perfeito, conheço perfeitamente o funcionamento do sistema EICA. Somente para ratificar que não houve nem tráfego justificasse um TA, tampouco um RA. Perfeito, então. Obrigado. E ratificando, voa a Buco, no 096. Cliente 370 a Buco, obrigado. Autorizado. Autorizado, toque arremetida, pistão 97. O Papatango Bravo que Luiz, que vento 970 graus, 06 nosso. Chama Centro Recife, frequência 12545, boa noite. 2545, bom serviço, bom no 096. Tango Bravo que Luiz, que tocou remeteu a 09, inicialmente prossiga para um circuito padrão da pista 10, chame na perna de través. Repita, por favor, repita. Inicialmente, execute o circuito padrão, pista 10, curvando à esquerda agora na perna contra o vento, posteriormente perna de través, acuse na perna de través. Romeu Bravo Vitor Tango, visual quadrado. Afirmativo. Vitor Tango, o completo aproximação visual, chama agora a torre em 118, 695. 1895, obrigado. Boa noite. Boa noite, o Bravo Vitor Tango. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango. Continua a aproximação, chame o final normal, pista 97 com o trem embaixo travado. E confirme o local de estacionamento. Estou olhando a data, senhor. Guarda bata, sente. Trip 5216, está autorizado o push e acionamento, a aeronave já está finalizando o reboque. Flash, flash, flash. autorizado, perna de traseira, pistão a zero. O Papatango Bravo, que Luiz. No pátio 3, aguarde passarido. Papatango Bravo Kiluíski, prossiga agora para a perna do vento, pista 1-7. Aguarde para girar base. Autorizado pouso, pista 1-7, 150 graus, 07 nós. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Aqui é o Mike Yankee Indian, formando o cérebro de reboque na posição 07 do Pátio 3. Muito obrigado pela coordenação, boa noite. Boa noite. Via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajustando no 096. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, no solo 14, autorizado 180 graus. Check, track, vanguarda base, reposto liberado. Mais 15 segundos. Em 15 segundos autorizado. Perna base, chame na final. Papa Tango Bravo Kiluíski. Em 15 segundos, comandante. 15 minutos não. Meio autorizado decolar, 150 graus, 07 nós. Estacionar. Hangar da Bata, frequência livre. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango. Boa noite. Autorizado, toque remetida, pista 17, 150 graus, 07 nós. Papatango Bravo, pelo isso. Táxi passageiro do 2228, 37 a bordo, 5:20 de autonomia, alterna Salvador. Táxi via Pátio e Índia, ponto de espera Chumitô 8895, ajustado no 06. Pátio e Índia para o ponto de espera da 10, 5, passageiro do 2223. Passaredo do 5216 decolou aos 18, chame o controle, boa noite. Trip 5216, 1935, controle Trip 5216. Trip 5216, boa noite. Trip 5216. 5216, direto Conde, sua irmã tem nível 130, vigilante. Conde nível 160, 5216. A linha mantém no zero. Passarelo 2228, após a decolagem, manterá por até 2 mil pés. Autorizado, autorizado a decolar, 150 graus, 07 nós. Livre decolagem, pode. Paulo é o Oceaner 6313, autorização valida. Oceaner 6313, pronto para cópia. Pronto. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Pesolo no 6, Bravo Telzulu, Trive e Aposto conforme a rota do plano de voo. A subida será da AEL, Leda Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Vai aguardar o código transponder e o controle 11935. Copiou, está recebendo laser verde? Está recebendo o quê? Belt? flash de laser verde. Está recebendo rádio impacto? Negativo, senhor. Laser. Ah, laser. Ok, já notificamos nosso equipe operacional. Parece que provém de da direita, perto de um estádio novo. Afirmativo. Ok, já é o segundo dia, o terceiro que eu estou aqui comemorado, que é a mesma reclamação. Obrigado, vamos novamente transcrever no livro de registro operacional. Positivo, deixa eu tentar localizar para o senhor aqui da posição de onde ele vem. Ele fica do estádio a aproximada 80, umas 2 milhas. Exatamente. É, saiu um pouco mais no bairro do subúrbio, ou seja, na fronteira da BR-324, ok? É antes da BR. Eu anotei aqui, 82 milhas, obrigado. Valeu. Controle Salvador, passageiro 228, decolado na Arbor, passou 2000, iniciou curva direita no perfil. Boa noite, passageiro 228, curva direita, direto Elefa, vigilância. Direita, direto Elefa, vigilância, passageiro 228. Capatango Bravo Kilo Isca, aguarda para girar base. TG305, 2000 do marcador externo, torre 118-95. 18900, até logo, muito obrigado. Torre Salvador, tá 3305, estabilizado e elétrico. Tá 3305, chame contra embaixo pra vácuo. Já está, baixa de checado, tá 3305, avistado. Ciente, autorizado, pouso no 60 grau 07 nós. Pouso autorizado, tá 3305. São 3305, informação de trânsito, César 150, rumo norte, 1000 pés, na perna do vento, pista 90, se afastando. Está ciente, porém ainda 9. Tango Bravo aqui Luiz, que é autorizado perna base, chame na final da pista 17. Tango Bravo que Luiz, autorizado toque arremetida, pista 7, 160 graus, 08 nós. 3305, no solo 27, libere a direita na Eco. Solo 91, decimal 9. São 3305, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, portão meia dúzia. Muito baixo sua transmissão, poderia repetir o portão? Meia, afirmo, meia dúzia. Boa, aciona a identificação, desce para 2000 pés, voando direto pelo... Altimetro 1016. Meteu os 3-1 no Bravo Kilo Whisky. Curva esquerda, perna do vento, pista na 7, chama pronto para girar base. 393, boa noite, pronto, tem a cota de João Pessoa? A propriedade de João Pessoa, nível de voo Golf, nível 190, via Golf 677, subida Fuca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, ponta decolagem cabeça 10, código 5127, controle 11935. Patango Bravo Kilo Isca, autorizado, perna base, chame na final, pista 97. Passaria do 2228, controle, após Alefa, autorizado, direto conquista. Alefa, direto conquista, passaria do 2228. Autorizado, toque arremetida, pista no 7, 150 graus, 07 nós. Sete, autorizado, a princípio, aguardando transferência de controle. Trip 5316, controle Salvador. Nordeste, serviço radar encerrado, mantenha 130, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3.